Chicago, uma torre no prédio. As comidas da final da missão. Sente, o Índia November Alpha da presente autorizado em cortar. Me aguardando a autorização de pouso, Índia November Alpha. Sente autorizado em cortar na final da 17, aguardando a autorização para pouso, Índia November Alpha. Pouso aí, tem zero, bom, 925, bom. Controle Salvador Azul 4234, boa tarde, informação novembro, vai seguir 1500. Azul 4234, ação de edificação, desse mantém a 2000 pés, ajuste de altimetro 1014. Chegada, mare. 2000 pés, 1014, via, senhor? Afirmativo, via. Obrigado. Qual foi o meu controle? Prossiga, senhor. Estamos agora a Torre Salvador, na frequência 118.62 e solicita instruções para pouso. O tráfego precede está agora 2 milhas da cabeceira 17, inicia redução. O Lima Alfa Romeo, a fim de evitar um outro 360. Lima Alfa Romeo, sim. Torre Salvador, Alfa Romeo, Lima Alfa Romeo. Confirmando, foi o Lima Alfa Romeo chamando? Afirmativo, tá na posição rotatória. Afirmativo, prossegue para pouso Salvador? Afirmativo. Gente, mantém a rotatória aguardando para prosseguir. Temos agora uma aeronave, um Charlie 150, na final para pouso da 17, ok? Mantém a rotatória aguardando instruções. Gente, eu acabei de efetuar um 360 para efetuar um segundo. Afirmativo, faça um novo 360 e reporta reinterceptando a final da 17, ok? O Lima Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo, o quê? De November Alfa, agora avistado, pouso autorizado, pista 17, o vento 120 graus, 08 nós. Índia November Alfa copiou, informação da torre. Copiou, tem livre pouso na 17? Afirmativo, livre pouso na 17, o vento 120 graus, 08 nós, Índia November Alfa. Tem livre pouso na 17. Novembro. O Lima Alfa Romeo na escuta? Afirmativo. Após o pouso, prossegue para que parte? Trabalha. A 122, confirma atualizado ao ILS 6 a 10. Afirmativo, vamos estabilizar, comandante. Reportarei estabilizado, F. Agora o final da 17, Lima Alfa Romeo. Chama o centro Recife na frequência 1260. 1260, segurança 1. Decolou, voo 1755. Gente, considera os 1-3, chama agora o controle 1-9, decimal 8, bom voo. 198, boa. Chegou 1755, boa. Para o backtrack e livrar a pista com rapidez, confirma. 360, saída da EL. 360 da EL. Lima Alfa Romeo interceptando a final de 4 milhas da 17. Afirmativo, Lima Alfa Romeo tem um tráfego agora em Boeing da Webjet, já passando dunas, aproximadamente 2 milhas de marcador externo. Reporta então a 2 milhas da 17 para um possível novo 360, ok? Lima Alfa Romeo, ciente, agora pode agilizar se for necessário. Afirmativo, então agilizando, prossegue aguardando apenas a pista livre, ok? Aguardando apenas instruções de pouso, agilizando na medida do possível, Lima Alfa Romeo. Ciente, acelerando para 120 nós. Ciente, estacionar frequência livre, boa tarde, Índia November Alfa. Correto, no 856, chama pronto, puxa, senhor. Chamará a alma. Uno zero, autorizado, TAN 3149, chame táxi. Afirmativo, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 120 graus, 09 nós, Lima, Alfa Romeo. Livre pouso, Romeo. Delta Serra Serra, aguarde cópia. Confirme estacionamento e pista aqui da Gola. Afirmativo, só um instante, cópia. Controle azul 4234, solicita após o TAP manter a proa pela Bahia até interceptar o localizador. O senhor senta aqui proa e por que motivo? Confirma. Proa 035 após o TAP para interceptar o localizador. Só por vontade, prata. Se o senhor autorizar, tudo bem, senão a gente pede a chegar. Ok, eu já ia importar o senhor para não empatar com uma aeronave da Gol, Boeing 737, a não ser que o senhor queira pousar como segunda. O senhor deseja? Autorizado até o pátio da Bata, reporta livrando pista. 601 no controle. 601. Foi Duna, desce para 2000 pés. Duna, 2000 pés. 601. Azul 4234, estou autorizado a descida até 2000 pés, mantendo a proa desejada, 035 para voar a Bahia de Todos Santos. E por gentileza, inicie a redução. Tá reduzido, voa na proa 035 para a Bahia de Todos Santos, 4234, azul, obrigado. Autorizado, acionamento, copia? Chapecó 360, decola da pista 10, curva direita, Arbor, Elefa, Sagaz, sua rota Pesulu 21, Sorocaba, uniforme Alfa 310 direto, o controle na frequência 1-98, aciona 5130. Ok, mas você consegue manter até Duna? Afirmativo, você pode se aumentar. Ok, no mínimo 210, Golem 601 para sequenciamento. Informe estabilizado, você consegue se aumentar nessa proa? Afirmativo. Autorizado. Chame para o táxi, livre acionamento. Tabata, frequência livre, boa tarde. Jet 6722, solo 117, libere próxima direita via Fox, se chama solo 121, decimal 9. Via Fox, solo Bravo 219, web 6722. Para ataque 117 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, treinando Guarulhos. Guarulhos 3 e 50, confirme POB? 117. Ciente, autorizado via pátio Índia, 18.6 no ponto, espera no zero. autorizado até o ponto de espera. O ajuste 1014 e a torre 18,6. 6722, boa tarde, reporte antes da Juliette para ingresso Pátio 1. Antes da Juliette, a bota na... Para interceptar o localizador, esquerda, proa, 155, informe estabilizado. Esquerda, 155, reportarei estabilizado, o gol, na 601. Gol, 1234, controle. Azul, 4234. Corrijo. O azul, 4234, o senhor está a 16 milhas do VR Salvador, assuma navegação na proa de Duna, informe estabilizado. Informe estabilizado, tem o tráfego de esquerda na direita, azul, 4234, vai voar Duna da frente. Afirmativo. Ótica, bravo, só siga. Eu fui copiado aqui, você procede de Valença, 4 a bordo, a 500 pés, confirme o transponder essa nave. Ok, irá efetuar o pouso em Costa Azul, sim. Mantenha-se em regra de voo visual, ajuste de altímetro 1094. E irá cruzar a Baía de Todos os Santos e ingressar o corredor Axé. Vamos passando através fora da barra. Da Juliette, 6722. Afirmativa, aguarde só um instante para ingresso. Acho que... 62, obrigado. Segue o TAM, portão 4-6722. Portão 04, 6722. Paulo, Salvador, boa tarde, TAM 3567, também informação óbvia, autorização Brasília 3-0. 3567, Brasília. Pronto, cópia? Afirmativo. Autorizado Brasília, 360, presumido 17. Decola pista 10, curva direita, Arbor, Elefa, o Fito. Controle 1-98, aciona 5166. Gente, autorizado Brasília 360, via APZU 197, plantar 900, curva direita, prenda Arbor, Elefa, o Fito. 198-166. Correto, 3567 é pronto. Camarada, pronto. De ground speed a 1 milha da posição do desse, mantenha 3 mil pés e inicie a redução para 170 nós. Forma estabilizada. Via pátio 1, Índia, até o ponto de espera no zero. A torre na frequência 1-8, decimal meia dúzia. O ajuste no 0-4. Confirme PLB, Delta CRTA. 4-2. 3149, tem condições de alinhar e decolar imediatamente? Autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. 2, controle. Para informação, temos um helicóptero sobrevoando a área do farol da barra a 500 pés, não irá interferir com o seu tráfego. Volumeno 2, está autorizado 2 mil pés, em foco estabilizado. Juliette, parte 1, posição 8. Alfa, Juliette, parte 1, posição 8. Autorizado, TAM 3, corrijo, aguarde só um instante. Tem que aguardar. 01, no portão 8, autorizado ingresso. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso na 10, azul 4234. 3149, decolou 26, chame controle 119, decimal 8. 198, boa noite, 3149. Capô, papá, Delta, Serra, Serra, visual com aeronave na final. Após o pouso da mesma, autorizado alinhar, manter cabeceira 10. Bom dia, é o Alex, boa tarde, eu tenho 3149, está cruzando 1500 metros, ascendendo para 380, nada eu. Então 3149, contato radar, tudo mantendo 380, saída. Quem nada eu, ascendendo para 380, tá? 3149. Após 737 da Gol, estacionar no portão 8, tá livre, você puxa. Sim, após o Gol, tá livre, puxa, tá certo. E vou além da presente, eu tô 3149. Autorizado, voar. Voando Leda, tá? 3149. 4, no solo 27, livre à direita, semi-solo 121, decimal 9. 121, 9, azul 42. 7, passadura completo final, chame todos. 118, 6. Azul 4234, pista 10, vento 120 graus, 092. Regra. Boa noite, vem para o sete aqui no momento, portão 2. Portão 2 está livre, chame táxi. Camarada. Solo é o Gol 649. Prossiga o 649. Informa pronto para o pushback em acionamento 0612, a parte 3. Bom, no meio, no 2, continue em aproximação, aguarde pista livre. 1612 autorizado, pouso, pistão 10. Vento 120 graus 099. Papá, papá, Delta, Serra, Serra, decolou hoje 29, sendo controle 119, decimal 8. 1198, Serra, obrigado. Controle, boa noite, papá, papá, Delta, Serra, Serra, na árvore, decolou. Papá, papá, Delta, Serra, Serra, contato do radar. Na decolagem, sub, mantém 360, sai da árvore. 360 na árvore, Serra, obrigado. 1273, prossiga. Tá, Juliette. Sede azul, aguarda ingresso antes da Juliette. Aguarda, 4234. Tente na frequência 12545 e a 12685. Caso não consiga, retorne a terceira frequência. Fala, tá, Tiltan 3567, 138 a bordo, 4 horas, condena com. Cunha 7, prossegue até através do portão 5 e aguarda o gol terminal, puxa e inicia ataque. Sente, até através do 5, aguardando o gol também. Solo Gol 649, pronto pro táxi com 92 a bordo, Aracaju, 2 horas e 30. Gol 649, reporte na saída do pátio. Aguarde para ingressar pátio 1. Aí, reporta na saída do pátio 649. O Gol 649, confirma o nível autorizado, tinha sido 180? Afirmativo. Ciente. 612 no solo de 32, desde a direita, semissolo 121 decimal 9. 34, prossiga. Informação por gentileza, 767 da RIS, aqui no pátio de carga, ele tem voado e tá aí parado de grana. 7, eu não saberia informar, mas acredito que sim, tá voando sim. Tá bom, obrigado. Ele não voa no domingo e na segunda. Solo Gol 1186, frente para o táxi com 123 a bordo, autonomia 313, alterna, Salvador. Tá livre, ponto espera 186, 1014, o ajuste, Gol 1856. 1014, ponto espera 1086, Gol 1086. 7356 segue, 7567 segue o 737 no ponto de espera 286. Gente, ponto de espera 286. Bono 612, prossiga na Alfa, repórter antes da Juliette. O Gol 649, aguarde só mais um instante para ingressar no pátio, vou ingressar o azul para a posição 01. Gente, é até antes, o 649. O azul ingressa, portão 01. 01. 4, 2, 3. Papá, papá, Delta, Sierra, Sierra, chama o Recife, 1260. Recife, 1260. Estabilizador, alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-9-9. Estabilizador, alinhar e decolar, pista 1-0, por favor. Alô, Salvador, boa noite, OTAN 3629, tem informação para tal, autorização 380 para São Paulo, Congonhas, está pronto para a tua pista. Pode ser o instante 3629. Voo 649 até o ponto de espera, via Índia. Via Índia, até o ponto de espera, 649. Voo número 2, observe companhia prosseguindo táxi. Após o tráfego, ingressa para o portão 10. Bono 273, ação, se espera nível de voo 040, chegada em ponto, registrando 0 no 4. Santa, siga mais setorizado, área, mantém cabeceira 1-0. Boa noite, Web. 6722, presente da Papá para Galeão 360. Web, aguarde cópia número 2. Aguarde. 3620, copia? 3629, senhor? 3629, corrigindo. Está autorizado São Paulo Congonhas 360, a rota Pesolu no 6. E após conforme, decolagem pista 10 com curva direita. Da Euleda Bridge, 1-98-5173. Ali, 1-99-8. 098, boa noite, 1-8-5-6. 1-6, a partir de Bridge, após Bravo Teozulu, Trive, Kubla e Pirassunon. Decola da pista 10, com cura direita, da Euleda Bridge. 1-98 é o controle de Salvador, 5-1-7-3 é o nosso transponder, 3629. Afirmativo, 360 nível, chame pronto, TAN 3629. 3629. A primeira nave que chamou desse aeroporto. Autorizado, Galeão, 360, via Pesolu 10. E após conforme, decolagem 1-0 direita, da Euleda Bridge, controle em 119-8, aciona 5174. Autorizado, Galeão, nível 360, pistão 1-0, curva direita, da Euleda Bridge, 119-8, é o controle 5174, o transponder está no 04. Chama pronto, 7-22. Autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9.